Então deixa que eu dirijo, baby, mas não tô louco. Pode deixar que hoje eu tô que tô piloto. Pode ir pra que é pouca ideia e pá. Passo o rodo, barulho para o posto, sedã preto fosco. Cidade é minha, eu conheço os radar. Santana pra Vila Amada, se eu passar tu não vai nem ver. Vou parar de enrolar, pra Caimbu tá vazio, então vai. Bota o pé, acelera essa fita, ei. Reduzo cinco vidas pela brisa, vê bem como falo eu. Bebê, mas sou sommelier, tem que aconselhar e ler. Só Perrier, bom vivando a série de 1990 que segue sem CLT. Mas é sério que vida me difere desses que não sabem o que é viver. O arrepio na pele, sem sinto com a Kelly. Que bênção, siga o Waze que evita que eu espere. Então deixa eu viver do meu jeito. Tô na febre, então passo batido comando. Com a mina assustada no banco chorando, pedindo pro pai parar. Deu numa noite de GTA, noite de cala, fuga na bala. Cala minha fala na pista que estrala e rala o pneu. O problema não é meu, minha vista tá quase um breu. Como assim? Fuga de cara na noite, na palha. O fim fica fácil de ver, carro da bala. Choca osso, quebra vidro, caco, quebra laço. Vidro corta o peito, estilhaço embaixo do meu braço. Rente ao baço, a um passo do fracasso. Encontro o seu pavor, cheio de simpô, peito de açô, que açô. Tempo que parou pra poupado. Meu desprezo não vai passar batido. Redigido a saca de um roteiro partido. IGTI pro TI, quem se atreveu a ser tão atrevido? Fugindo desse cárcere é o som, servindo o cálice mísero. Traje 5 pras 4, ha. Um brinde risca a clave, não nem encosta na minha chave. Outra cena de Kubrick, sem confundir as leis, se rude. Eu bato espelho num chip, eu subi a Pamplona num Civic. Cê me conhece, eu não sei medir, tô suave pra dirigir nesse chamariz de quadro. Revi meu passado, o vidro tá embaçado, ignorei ferrado pra lembrar internado, porra. Damn. Parceiro, hoje eu quero viver. Já não basta ver tanta desgraça ligando a TV, mas não quero aparecer. Já não basta meu peso nos ombros, um gole da pura pro santo. E eu coleciono os escombros, eu faço parte dos contos daquele clichê. Que no auge da vida tampo a ferida com cine, privê, bebida. Mulheres, mulheres, volante na febre, mas vou. Aumento o volume da caixa na pista, não olha pro lado, persona bolada que sou. E agora não adianta chorar o leite derramado no carpete. Já não tem mais valor se eu tô pet, não se mete. Pois a vida e a morte compete, não tava no set. O choro da mãe com semblante, agonia no instante. É que a filha pagava um boquete na pilha de pasta no teste. Super-homem agora é The Flash, com destino inseguro da norte pra leste. Não adianta nadar que eu disser, tá difícil de ficar de pé. Pra você ver que você não acredita no mal, mas o mal acredita em você. Lá se foi o prazer, a ferida não curou. Dava tempo, mas é hospital público. Plantando o doutor no dia, ele sumiu, faltou. E agora que tua mina logo engravidou, vai morando de favor na casa do avô e da avó. A mãe que vira o pai que vira o pó. Deixa que eu dirijo, baby, mas não tô louco. Pode ir pra que hoje eu tô que tô. E do nada céu claro e não tenho força. Eu não tenho carro, eu reparo, hoje eu tô que tô. Complexo viver, acontece na nível, na fixa é livre. Cuidado com o sinal vermelho. Compete com si mesmo, Senex e Inês. Reflexo dos civis, cuidado com o sinal vermelho. Complexo viver, acontece na nível, na fixa é livre. Cuidado com o sinal vermelho. Compete com si mesmo, Senex e Inês. Reflexo dos civis, cuidado!